que fazer ouvir outra música. Bata essa cabeça na calçada. Você está proibido de ouvir a outra música que não seja da Palhaço Comunista. Pensamentos intrusivos. Penso se eu estivesse morrendo em 2004, seria culpa do professor de teatro. Mas se fosse hoje em dia, com certeza seria culpa do e do Antônio Carlos Kios. Assassinos de primeira linha. Nós somos palhaços, mas já tentaram nos matar diversas vezes. Eu também tentei já me matar. Isso é mentira, eu tenho muita alegria no coração. E garotas, não se sintam tristes. Se acaso o Ariel morrer, e se acaso o Patati morrer, iremos nos comunicar do além com vocês. Nunca abandonaremos nossas arlequinas. Hoje eu fiz as pazes com a morte. Eu estou preparado pra tudo. Eu me sinto muito duas vezes, três, quatro vezes mais forte. Eu, quando eu era pequeno, vi a morte do malabarista do circo. Aquilo me deixou fudido da cabeça, traumatizado. Eu vi um ginasta caindo, quebrando o pescoço no chão do ginásio. Eu vi tudo morrendo, eu vi mortes por todo lado. E aí depois eu tomei um suco e falei: caralho, eu te odeio, morte. Você levou o melhor bolo da corte que eu já conheci. Como é que eu vou gostar de um bagulho que mata todo mundo que tá na volta do Patati? Mas aí eu entendi que a morte é parte da vida. Que a morte eu vou transcender e virar um fisiculturista. Porque na vida eu testei muito a física. Afundei um coco com um carro palhaço na pista. Pra mim esse é o significado da vida. Um cocô que estava inteiro e agora está amassado na pista. Quero entender melhor essa dicotomia. Um dia você está vivo, no outro está mortinho da Silva. Iremos nos comunicar do além com você. Iremos nos comunicar do além, comunicar do além, comunicar do além com você. Iremos nos comunicar do além, comunicar do além com você. Yes, Rukwims, yes. Amargo Tepsi. Amargo Tepsi.